vibra sem medo que estouro no teu nariz. E entra samba, oi, rasgado, mas no fandango ninguém sabe quem é solteiro. Fala, fala, fala, cubá, vamos sambar. Cai no fandango e deixa esse povo falar. Fala, fala, fala, fala, fala, cubá, vamos sambar. Cai no fandango, deixa esse povo falar. Procurar e você vai me aceitar.

chamego do doutor que essas mulheres. De hoje pro diante vou largar o meu emprego por causa do chamego do doutor que essas mulheres. Esse passeio nesse carro no escuro, isso é negócio duro, só mesmo quem tem anel. E o carité enrolando pro chão, que abre quem trabalha mais no caminhão do coronel. Sapato tem um tom.